Caçango Vitor Bravo I, de contato radar a 67 milhas sudoeste de Salvador. Reporte, ponto para descida. Vitor Bravo I, que está em condições visuais. Vitor Bravo I, que está em voando sobre regra de voo visual. Vitor Bravo I, ok. Vou ir na proa de caixa pregos, descendente para o nível 055. Departure, afternoon, Oceanair 6140, passing 1,200 now. Oceanair 6140, radio contact, climb to 350, Puka Departure. 350, Puka Departure, Ocean 6140. Novembro, Lima Alfa, prossiga. Novembro, Lima Alfa, voa direto à proa da rotatória. Azul 4207, a identificação, chegada PONF, desça para o nível 050. Azul 4207, abre velocidade para 2509. Papa Romeo, Mike Serra Golf, contato radar, 65 milhas, noroeste de Salvador, foi na proa de Bonf, reporte pronto para descida. Gente, Mike Serra Golf, reporte para notificação de plano. Azul 4207, desça para 4000 pés, o ajuste no 015. Oceanet 6140, say again. Okay, request the coordination to the center to fly direct to Romeo Foxtrot 018. Oceanet 640, call center receive frequency 125.45 or 126.85. 125.45, enable 126.85, 6140. Fine, 9752, call cat dance, I'm on arrival, descend 50050, reduce speed 250 knots. Call cat dance, descend 50050, reduce speed 250 knots. Trip 5595, 8 milhas de coral, chame Ilhéus na frequência 120, decimal 1, serviço radar terminado. 201, bom dia. Salvador, November Lima Alfa, tem o campo à vista, estamos no momento 4 milhas afastados da rotatória. November Lima Alfa, chame Torre, 18, decimal 6. Alfa 7, Torre 18,6. Estou bravo, que prossiga. O ajuste é 10015. Azul 4207, autorizado por Otituna. Tuna, 4207. Bravo, Alfa Victor Juliet, Trader aqui, acionado do Arama Sicano. Alfa Victor Juliet, anticotor visual, zona meu pé, reporte 2-0 milhas fora. Reporte 2 milhas fora, Arama meu pé, já tá com 2 Juliet. Salvador, o Azul 407 pode transmitir 2 de pé. Azul 4207, autorizado 2 mil pés. 3 dias com 2 Azul 4207, ajuste 1-0, 1-5. Está livre LS, reporte estabilizado. E15 autorizado, vai reportar com 407. Vitor Bravo Isk, desça para 1500 pés, ajuste 1-0, 1-5. Vitor Bravo Isk, copiou o controle? Vitor Bravo Isk, desça para 1500 pés, ajuste 1-0, 1-5. Flying 9552 Centauri South of Fitz, QNH 1015. Centauri South of Fitz, QNH 1015, my name is Dana 9, Dana 5. Fly 9752, maintain handy. Vector for speed. Maintain pressure steady. Fly America 9752, reduce speed. Fly 9752, maintain handy. Deliver the localized course. Maintain handy, the localized course. Fly America 9752. Fly 9752, reduce speed 200 knots. Reduce speed 200 knots, my American 9752. Mike Serra Golf, modificado aos 59, desça para 1500 pés, ajuste 1-0, 1-5. Azul 4208, Azul 4207, curva esquerda pro 1180. 4207, curva esquerda, 1180. Charol, americana, uma galera de Fly 9552, reduce approach speed. Reduce approach speed, americana, Gol 1732, ação de identificação, chegada a Mari, desça para o nível 050. Mensagem foi para quem? Gol 1738. Para o 50, gol 1738. Juno 270, sua medicação, chegada bom, subida para o New Joe 060. Aqui é o Papa Tango, meu Papa Tango, da colada 17. Papa Tango, meu Papa Tango, mantém condições visuais no meu pé, reposto 2-0 milhas, Salvador. Esperar em condições visuais no meu pé, o Papa Tango, meu Papa Tango. Está visualizando a final, azul 4207. Azul 4207, complete aproximação, torre 18 decimal 6. 18,6, bom. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Índia, November Alpha, na proa de Buraqui. Índia November Alpha, mantém condições visuais, no meu pé, depósito 20 milhas, Salvador. Gente, mantém 10, corredor forte, condições visuais, reporta 20 milhas afastado, Índia November Alpha. Fly 9752, send 2,000 feet, KNH 1015, report established. Send 2,000 feet, KNH 1015, next report established, Ranger Mega 9752. Mike Serra Golf, autorizado proa da rotatória. Controle, Salvador, Papatango, Vitor, Índia, Juliette, decolou a 6. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, mantém condições visuais, reporte no farol da barra. Reporte no farol da barra, Vitor, Índia, Juliette. Controle, Salvador, Papatango, Romeu, Papatango, solicita a subida para 2.500 pés. Para evitar os outros tráfegos no setor. O meu Papatango, após 1-0 milha de Salvador, autorizado, subido para o Nijô 2, autorizado subir para 2.500 pés. Ciente, após 1-0 milhas, autorizado a ascensão a 2.500 pés, o meu Papatango. Gol 1-270, reduz velocidade para 2.50. Controle Salvador, alfa, Vitor Juliette, 2 milhas fora. Afim para o controle? Alfa, Vitor Juliette, 1-2 milhas fora. Alfa, Vitor Juliette, sente. Ok, gente, opa, você deve estar 8 milhas fora, está solicitando a atenção para o 1.500 pés, por favor, a sua prioridade. Alfa Vitor Juliette, autorizado 1.500 pés. 1.500 pés, a sua prioridade. Vitor, Bravo Whisky, reposte no Tavé de Paris. Salvador, approach line American 9752, full established at direct approach tower 10. Line 9752, tower 118, decimal 6. 118, decimal 6, hello. vai passar em TAP mais 3 milhas do Gol 1732. Gol 1732, desça para 2000 pés, ajuste 1015 autorizado, LS após estabilizar. Para 2000, Starlink 15, reporte estabilizado, Gol 1732. Vitor, Índia, Juliette, frequência livre para coordenação. Gol 1270, reduz velocidade para 2109. Reduzindo para 2109, Gol 1270. Controle de Salvador, bom dia, Santa 3198, informação Mari. Santa 3198, dedicação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 070. A 1.4 milhas afastado de Salvador, a senhora autoriza a ascensão para o nível 035 para a Índia November Alpha? Índia November Alpha autorizado, 035. Sim, 1.4 milhas ascensão para 035, Índia November Alpha. Tono 270, desça para 3.000 pés, o ajuste 1.095. Tango solicita descida para 1 no meu pé. Como eu vou para Tango, atende para o tráfego a 3 milhas, mantendo 1.500 pés. É um Charlie 1950. O tráfego manterá 1.001 no meu pé, o Romeu Patango. Sente o meu Patango. Marcos Serra Golfo, desça para 1.000 pés, ajuste 1095. 1.000 pés, já ligou a mão na bomba, por favor. Marcos Serra Golfo, chame torre, 1.8.6. 1.8.6. Gol 1.2.7.0, reduz velocidade para 2.009, número 2, para aproximação. Reduzindo para 2.009, Gol 1.2.7.0. Gol no 270, confirme o número 1, tá passando Duna? Sente, Gol no 270.